Hoje apetece-me dançar com classe. Acordei com uma sensação de mistura, de miscelânea de estilos. Sinto-me preenchido com um som claro de valsa, mas adjudicado a um toque de jazz, num local fechado, qual suite, e de preferência de olhos também bem fechados, não abertos, para o caso dos pés da minha companheira de baile não serem tão belos quanto aquilo que idealizei enquanto dormi. A sala é grande. A sala, o salão. Um salão com dezenas de metros quadrados, elaborado precisamente para noites de baile clássico. Como esta. Na sala ao lado, uma tela de tamanho considerável transmite um filme famoso lá fora. Mais uma longa metragem a cruzar-se connosco, parede do meu quarto. Mas eu prefiro a dança. Tu também preferes? Enquanto pondero em relação a esses dois cenários, sinto ainda um aroma inglês, um sotaque, que anuncia a segunda valsa. A primeira já foi interpretada. Tu é que ainda estavas a dormir. salão passa, sempre na minha imaginação, para a Austrália. Mas a valsa não desaparece. No entanto, deparo-me com problemas diversos ao aterrar naquele espaço australiano, também enorme e com decoração apropriada para o efeito. Há confusão, talvez umas bebidas a mais, uns drinks. As conversas abordam a origem de cada casta vinícola, mas rapidamente rodeiam o tipo de pneus que se deve colocar na viatura de cada um dos homens com bigode que, encostados num canto, apenas observam. Num canto com um ângulo de visão alargado. Olham, falam, mas nenhum deles escuta os instrumentos. Desconfio que há influência tua nestas alterações. Alteraram sons, identificaram um novo contento e adequaram a um estilo novo uma certa Matilda que balançava ao som da valsa. Mexem-se agora ao som do Rod Stewart. E eu gosto. Now the dogs, they are barking, and the taxi keeps parking, a lot they can do for me. I begged you to stab me, you tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Bushmills are staggering, you buried the dagger, your silhouette window light. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit knows. And the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girls down by the striptease shows go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, fugitive slave, that the streets aren't for dreaming now. Man slaughtered dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You go waltzing Matilda with me, and you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs roll that Matilda. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey, and good night to the street sweepers and night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. A minha companheira nesta noite de bailarico, mas bailarico fino, não daqueles populares habituais nesta fase do ano, nos quais pelo menos um dos bailarinos improvisados do casal tenta sempre destacar-se, controlar o redor e tenta mostrar que é o melhor. E, se para tal for necessário, esbarra no corpo dos outros dançantes de forma propositada e, posteriormente, goza com tal situação. Goza com os outros, sempre a pensar em si e no seu estrelato ilusório, como se tivesse acabado de conquistar o mundo. Ah, quem goza a vida acaba por perdê-la, porque não pensa nos outros. Que aproveitou o homem ao ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? Desculpa, parede. Estava a desviar-me do relato pela 25ª vez. A minha companheira, nesta noite de bailarico, fino, passou para a fase de apreciar os vestidos. O que não envolve críticas invejosas, pelo contrário. A mente dela, confessou-me a própria, transparece o desejo de utilizar vestimentas iguais às daquelas senhoras. Compridos, largos, com ombros rechonchudos, cinta enormemente larga, folhos brancos a contrastar e bem com um encarnado bonito. Qual século XVII recuperado nelas? Em nós. E é acompanhados por uma melodia calma e solta que nos soltamos rumo a esse tempo. Um tempo em que os dias eram mais complexos, mas em que os olhos admiravam outro tipo de beleza, de ostentação, outro tipo de classe, que condizia mais com o nível actual dela, o da tal minha companheira. Nem nos lembramos da fome generalizada. Dancemos juntinhos. Oh, my. time goes by so slowly, and time can do so much. Vamos fugir. Agora? Sim, agora. Mas esta melodia foi tão ilustre, originou momentos tão bonitos. Certamente a seguir haverá outra com classe igual ou superior. A música está a ser boa. A música está a ser boa. Mas a companhia é melhor. Pois, não é? É. Então vamos fugir. Agora? Sim, agora. Para onde? Conheço um jardim, aqui perto, cuja apresentação te vai agradar. Mas tu conheces-me pouco. Conheço o suficiente para não querer outra pessoa. Exagerado e mentiroso. Vamos. Estamos aqui a fingir que somos adultos, junto de todas estas poses. Fujamos para um local mais verde. Um jardim? Um jardim. Repleto de camélias. Adoro camélias, são bonitas. Vês como eu sei. Estamos quase a chegar. É aqui. Que sítio tão iluminado. E cheira bem. Acompanha-me. Repara que, junto a cada flor, colocaram um pequeno catrapaço a nomeá-la e a explicar a sua origem e às vezes o próprio nome. Acho que fizeram muito bem. Apoiado. Deixamos agora para aquela gruta. Ai, que escadas tão pequeninas. Não deixo, tenho medo. Pequeninas? Se tu fosses a única rapariga neste mundo, eu já ficaria satisfeito. És tão gira. Eu vou por aquelas mais curtas. Tu, ocupas as mais largas. Pronto, eu faço um esforço para ir ter contigo, para não fugires muito. Tenho medo. Eu desço primeiro e dou-te a mão. As mãos? Sim, as mãos. Abaixo-me primeiro. Então, anda. Cansado, mas maravilhado, quer pelo baile, quer pelo jardim, retiro-me. Sozinho. A companheira seguiu para a sua mansão de classe. Embalado por este dia, hoje vou dormir a pensar na Polónia. Não no Karol Józef Wojtyla, embora tivesse recordações bonitas para partilhar sobre ele, já como sucessor do Pedro. Religioso ou não, hoje é o Friedrich Franciszek Chopin que preenche a minha mente. O espaço do salão ficou para trás, a cor dos vestidos também, os pormenores dos candeeiros já não ocupam a minha visão, nem a minha memória recente, e a beleza da companheira está agora longe. À noite, vou esticar-me. Mas, mesmo neste tom noturno, ainda insisto na pergunta que preencheu este dia belíssimo. A menina dança.